ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Bolo. Muito bom dia, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho. Está entrando no ar o Tema Livre. Mais uma vez nós estaremos tratando desta questão dos transportes, da questão da mobilidade urbana, da mobilização popular. Em resumo, de todos esses assuntos que estão na pauta diária da imprensa já há mais de 10 dias. A tarifa zero é uma das bandeiras de luta dos grupos que estão mobilizados nos protestos de rua. Uma das propostas em pauta seria a criação de um fundo de transporte subsidiado com recursos arrecadados do IPTU em escala progressiva, ou seja, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos e quem não pode não paga nada, garantindo dessa forma a existência de um sistema de transportes verdadeiramente público, gratuito e de qualidade. Parece sonho isso, né? Acessível a toda a população. Outra proposta é defendida pelos prefeitos, o retorno da CID sobre a gasolina para subsidiar o preço das passagens do transporte público. A CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, é cobrada dos consumidores de gasolina e álcool combustível diretamente na bomba dos postos de combustíveis. Por ser uma contribuição e não um imposto, o governo federal não é obrigado a dividir o bolo com estados e municípios. Aqui no estúdio nós estamos com o arquiteto e urbanista Canajé Vilhena, o Thiago Vinícius Mantuano da Fonseca, que integra o coletivo Resistência Zona Oeste 2, e Alcebires Fonseca, coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que se reúne todas as sextas-feiras, a partir das 18 horas. Nós temos recebido aqui no Tema Livre várias pessoas que participam desses encontros, inclusive as pessoas deixam sempre o convite para que os ouvintes se interessem pela questão e participem também e vão lá ao Clube de Engenharia, que aliás é um ponto central, mais central impossível, sua Candelária, que fica na Rio Branco 124, no Clube de Engenharia, na esquina da Rua 7 de Setembro. Muito bom dia, Canajé, diga aí. Bom dia para todos, é um prazer estar aqui participando desse debate, mas quero deixar bem claro que, como urbanista, não sou especialista em transporte, meu negócio, a minha especialização é política urbana, então eu quero tratar a questão de transporte não como uma questão tarifária, mas como uma questão ligada à concepção do urbanismo modernista, que trata as funções urbanas como circulação, moradia, trabalho e lazer como fundamentos da organização da cidade. Infelizmente, as administrações municipais, desde o início da República, não têm tratado a cidade sob esse ponto de vista. Então, a gente chega agora no século XXI com problemas sérios de mobilidade urbana e que acaba estourando uma grande crise política em cima da má qualidade do serviço prestado e também pela exploração desse serviço de interesse social que só interessa aos empresários no momento, né? É verdade. Bom, esse foi o Canajé Vilhena, arquiteto e urbanista. Agora é o Alcebires Fonseca, que é o coordenador do Fórum Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia, vai falar também do seu pontapé inicial na conversa de hoje. Bom, inicialmente, bom dia, Golo, bom dia a todos os seus ouvintes, a todos e todas, né? Nós lá no Clube de Engenharia criamos esse Fórum de Mobilidade Urbana e no seu programa aqui vão passar muitos integrantes desse fórum, porque o fórum está constituído hoje com cerca de mais de 200 pessoas que representam os movimentos, sindicatos, ONG, associações de moradores, todas ligadas e interessadas nessa questão da mobilidade, que é um tema do momento, né? Porque está ficando muito difícil a ida para o trabalho, o retorno para casa, né? E a questão da mobilidade, ela supera, inclusive, as lutas das centrais sindicais por redução de jornada de trabalho por salário, tendo em vista que nós temos umas tarifas muito, muito elevadas, né? E o tempo que se perde nesse percurso casa, trabalho, casa, ele impõe uma jornada maior de trabalho. Nós estamos apoiando e temos uma pauta de reivindicação, né, nessa questão do passe livre. A gente entende que isso é possível e já tem algumas experiências em alguns municípios, né, que são vitoriosas. É verdade. Elcebiades Fonseca, coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia aqui do Rio de Janeiro, e agora o Tiago Vinícius Mantuano da Fonseca, que é do coletivo Resistência Zona Oeste 2, vai falar do lado da prática, né, Tiago? Você enfrenta essa questão da imobilidade urbana, né, no dia a dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. O coletivo de Resistência Popular da Zona Oeste 2, eu venho falar pelo grupo e falar um pouco de um sonho, mas de um sonho possível. A tarifa zero, o transporte como direito social e a cidade como algo a ser desfrutado pelos cidadãos. A gente tem que ter noção que a mobilidade urbana é essencial no nível de urbanização que a gente chegou hoje. O Fórum de Luta contra o Aumento das Passagens é um fórum, é um espaço democrático, horizontal, que está aberto a receber todos. O nosso coletivo faz parte e é importante que todos estejam presentes nesses fóruns com os movimentos sociais para trazer o transporte para esse debate de direitos sociais, de direitos da cidadania. A gente sofre um pouco com o trânsito caótico, com os custos elevadíssimos do transporte no Rio de Janeiro. Como o professor falou aqui, só atende aos interesses dos empresários, e a gente tem que debater um pouco melhor que cidade queremos e de que forma a mobilidade urbana está encaixada nessa cidade, se como direito ou se como mercadoria. Eu tenho a impressão que é melhor como direito. É verdade. Esse é o Tiago Vinícius Mantuano da Fonseca, do coletivo Resistência Zona Oeste 2, e eu vou chamar agora por telefone a participação do economista e ex-professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, Paulo Sandrone, que enviou uma proposta de tarifa zero à Câmara de Vereadores lá de São Paulo, e onde, aliás, São Paulo, cidade onde surgiu esse movimento Passe Livre, o MPL, da Mayara Vivian, que esteve ontem com a presidenta Dilma Rousseff, e que a Mayara saiu desse encontro um tanto decepcionada, dizendo que a presidência da República está despreparada para esse tipo de colocação. E, na verdade, parece que a presidência da República recebeu a Mayara e os integrantes do grupo do movimento Passe Livre como adolescentes pedindo mesada, quando ela estava com uma ideia, uma proposta concreta. Mas o Paulo Sandrone pode falar melhor sobre isso. Bom dia. Oi, Sandrone, bom dia. Alô. Bom dia. Eu estou ouvindo muito mal. Pois é, vamos ter melhorar esse seu retorno. Está muito baixinho. Está melhorando agora? Melhorou alguma coisa? Um pouquinho, mas é ainda mal. Eu estou ouvindo muito pouco. Está aí, tá, Vinícius? Dá para resolver esse problema? Dá? Melhorou? Agora melhorou. Então tá, Sandrone, como é que você vê essa questão do... Ontem, eu estava agora falando aqui que o pessoal do Movimento Passe Livre esteve em Brasília, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff e saiu decepcionado porque a presidenta já falou logo de cara da inviabilidade dessa ideia. Como é que você vê isso? Não é inviável. Ela existe já em várias cidades do mundo. E aqui mesmo no Brasil, nós temos quatro cidades que têm já a tarifa zero e tudo funciona muito bem. O problema é que você tem que arranjar o financiamento dessa diferença, que é a tarifa, digamos hoje em São Paulo, não sei quanto é no Rio, mas São Paulo de R$3,00, e a tarifa zero. Quer dizer, essa diferença tem que sair de algum lugar. O que eu tenho defendido aqui é o seguinte: hoje, muita gente, famílias, especialmente de classe média, já está pagando a tarifa zero. Sabe por quê? Por exemplo, o que paga para uma empregada é mais ou menos o mesmo que paga de IPTU. Então, se a tarifa fosse zero, nós poderíamos aumentar em 100% o IPTU dessa família e ficaria tudo na mesma. Não haveria nenhuma diferença. Porque o transporte se tornou muito caro. Agora, ô Sandrone, na sua ideia, o transporte passaria a responsabilidade da prefeitura, dos municípios, ou não, continuaria na mão das empresas privadas? Não. Aí haveria um processo de municipalização. Isto é, o processo seria controlado pela prefeitura, mas seria executado pelas empresas privadas. Não há nenhum problema quanto a isso. A tese de que teria que se estatizar tudo é simplesmente na cabeça de umas pessoas aí que não sabem o que é a proposta da tarifa zero. As empresas privadas continuariam prestando serviço, mas só que elas seriam pagas pelo custo do serviço. E esse custo do serviço seria financiado por um aumento da arrecadação. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os resíduos sólidos. Esse serviço é prestado por empresas privadas e pago pelos impostos. Não sei se no Rio é diferente, mas em São Paulo, as empresas que fazem a coleta dos resíduos sólidos são pagas, são empresas privadas, concessionárias, são pagas pelos impostos que as pessoas aqui em São Paulo pagam. Aqui nós temos um sistema híbrido, nós temos misto, na verdade. Nós temos uma empresa municipal de coleta de resíduos que é de grande abrangência e temos empresas que coletam lixo, mas é lixo hospitalar, lixo especial, digamos assim. E são empresas que são utilizadas em questões específicas, mas no geral... Sim, mas muitos lugares do Brasil são empresas privadas que realizam o processo. Não há necessidade de estatizar nada. É verdade. Simplesmente você controla o sistema como se fosse uma agência reguladora, e aí sim, você diz às empresas, olha, coloque tantos ônibus nesta linha e depois eu pago a você pelo serviço. Certo. Então, as pessoas da periferia seriam muito beneficiadas, porque hoje falta ônibus na periferia. Então, você poderia, com isso, ter o controle do sistema. É um prestador de serviço que obedece às minhas ordens de serviço. Ok. Esse foi o economista Paulo Sandrone, lá de São Paulo, ex-professor da Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo, que enviou uma proposta de tarifa zero à Câmara Paulistana de Vereadores. Eu gostaria que vocês, começando ali pelo Canajé, vocês fizessem aqui as observações necessárias ao que acabou de dizer o Sandrone. Eu não entendi muito bem a proposta, mas de qualquer maneira, eu acho que essa proposta continua tratando a questão do ponto de vista apenas tributário e não do ponto de vista de função urbana. E, inclusive, o professor Paulo Sandrone fala do benefício para a periferia. Eu não quero mais ver a periferia se deslocando lá de Santa Cruz para trabalhar no centro ou na Zona Sul, né? Essa é a questão. Inclusive, quando o MPL dá uma parada para refletir sobre os acontecimentos, diz que agora está na hora de se discutir que cidade nós queremos, discutir a política urbana, discutir a reforma agrária, enfim, discutir aquilo que foi parado no século XIX, que até hoje não entrou no debate que interessa para a formulação de uma nova cidade e uma nova mobilidade. Alcebias, você aí. O Canajé tem razão, ele está tratando a coisa no geral. Eu entraria no específico, que é a questão da tarifa zero. Como o professor falou, nós temos várias experiências pelo mundo e até aqui no Brasil, né? A questão, quando fala da da remuneração, a gente até hoje, eu tenho dúvida, o fórum lá, nós temos 2 anos de discussão e nós não chegamos a um entendimento, né, do seguinte, qual é o custo desse transporte? Isso é uma coisa assim, o Celso, que já esteve aqui, disse que parece cabeça de bacalhau, que ninguém nunca viu a tarifa. Então, a questão está focada nisso. Agora, a ideia, em princípio, ela é interessante, é viável e deve ser utilizada. Por exemplo, em São Paulo, houve uma experiência exitosa durante o governo da Erundina, onde você tinha o seguinte, as empresas eram remuneradas pelo quilômetro rodado, né? Naturalmente, eles deviam ter uma base de cálculo para isso daí. E isso traz diversas vantagens, né? Porque se você remunera por quilômetro rodado, a empresa tem que botar o material rodante na rua, né? Então, mesmo que de madrugada rode o ônibus vazio, mas a população vai ser atendida porque tem esses ônibus. Então, eu acho que é possível. Não, vejo que, por exemplo, nesse movimento aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, que foi congelada a questão do reajuste da tarifa, né, eu tenho uma crítica muito grande. Né, foi congelado, mas através de desonerações. Isso não é, tem que congelar mesmo, não tem que aumentar, até que se prove por A mais B de que é necessário que essa tarifa tenha reajuste, porque o custo, e aí entra na questão da eficiência, né? Quer dizer, se o empresário diz assim, não, que o nosso custo aumentou, então vamos examinar, porque todos os nossos sistemas de transporte aqui, eles foram privatizados, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, exceto o bondinho de Santa Teresa, que está no processo. Quer dizer, fecharam o bonde, que é para poder privatizar, e você não tem nenhum exemplo, né? Por exemplo, antigamente, quando tinha CTC, você tinha um ônibus circulando, você poderia montar sua planilha em função daquilo que era... Parâmetro, né? É um parâmetro de comparação. E não existe mais isso, né? Não tem o parâmetro de comparação. Então, fica muito difícil você alegar que o custo é elevado. Quando diz assim, não, tem gente que diz, ó, não tem almoço de graça. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas desde o momento que você saiba qual é esse custo, né? Então, fica difícil você caminhar alguma coisa sem que antes faça uma solicitação para saber qual é esse custo, ou até projeção. E, aliás, eu queria só complementar dizendo o seguinte, o Sindicato dos Engenheiros está chamando o professor Rômulo Orico para uma palestra na quinta-feira, onde ele ele é especialista no assunto, né? Esmiuçar o que é essa planilha de custo. De custo do transporte coletivo no Rio de Janeiro. Isso é um grande mistério, né? É isso mistério. E o buraco negro. São os dois grandes mistérios. Tiago, você ia falar certo. O quê? Complementando que o professor estava dizendo aqui, hoje o que falta é um esforço político para, número um, para caminhar rumo à tarifa zero, e número dois, para você ter o controle desses custos da planilha de custos das empresas de ônibus. Nesse sentido, hoje está havendo um esforço na Câmara Municipal do Rio de Janeiro de implementar uma CPI para abrir essa caixa preta da FETranspor. Hoje já tem nós já temos 15 assinaturas, o vereador Eliomar Coelho já conseguiu 15 assinaturas para implementar essa CPI, faltam mais 3. É fundamental a gente saber esse custo para começar a diminuir a passagem como esforço inicial. Agora, falta um esforço político, acreditar na ideia que a tarifa zero É algo absolutamente factível. E mais, e falta esforço político de cima também. E aí eu vou falar especificamente da PEC 90. Muito se fala, Luiz, da PEC 37, de ser contra a PEC 37, e eu também sou. Mas vamos falar um pouco a favor de um projeto de emenda constitucional, que é extremamente positivo. É a PEC 90 da deputada Luiza Erundina. De novo aqui, a Erundina, que trabalha muito com esse tema de mobilidade urbana. O que é a PEC 90? Ela inclui o transporte como direito social no artigo 6º da Constituição. Ou seja, na segunda seção da Constituição, na seção de direitos sociais, você tem saúde, educação, lazer e uma série de temas que são tratados como direitos sociais da cidadania. O transporte não está entre eles. E aí a gente tem todo esse debate, a gente entra numa guerra com as empresas de transporte exatamente porque a gente não tem esse preceito básico. A gente precisa na Constituição do transporte como direito essencial. E agora, como resolução imediata, a gente precisa, no Rio de Janeiro especificamente, de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a FETransport, para saber que planilha de custos é essa, para saber o porquê o absurdo de 2,95 e o absurdo de 2,75. Esse é o primeiro esforço para lá na frente a gente conseguir, aliando força política, mobilização na rua, a tarifa zero, conseguir uma vida e um mundo sem catracas. Canajé, você estava falando no início do programa que não quer se ater a essa questão pura e simplesmente. E acho que a sua visão, a visão que você expôs na abertura do programa, é uma visão abrangente e interessante de nós detalharmos aqui, porque você falou, por exemplo, de a pessoa não ter que se deslocar da Zona Oeste para o centro da cidade para trabalhar, ou seja, o que o Celso falou também no programa ontem, passar, ter um mês com 27 dias, porque passa 3 dias por mês dentro de condução, se você somar todos os períodos que vai de locomoção para lá e para cá. E isso é uma das pedras de toque de todas as modificações urbanas, intervenções urbanas que acontecem nas cidades mais modernas, nas cidades mais desenvolvidas do mundo. E como é que nós estamos aqui, tão atrasados assim, nesse ponto? Eu considero que nós estamos recuando ao período colonial, quando o centro do Rio era, em relação a toda a área rural do país, ou do estado do Rio de Janeiro, uma metrópole e funcionava como o escritório central do Pacto Colonial. Então todo mundo produzia e levava ali para esse escritório que é a cidade do Rio de Janeiro. E hoje, depois do período republicano, essa área rural se urbanizou e o escritório central continuou com a mesma função, agora com atividades econômicas diferenciadas. E essa visão metropolitana do centro da cidade é o fundamento da atual política defendida pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e até pelo IPUR, no sentido de levar a máxima exploração da centralidade, dizendo que o centro da cidade é a única parte da cidade que tem uma infraestrutura muito bem disponível, né? Então é preciso explorar o máximo essa infraestrutura, e vai se subindo cada vez mais até 50 pavimentos, como se pretende fazer no Porto do Rio de Janeiro. E se esquece do que o Lúcio Costa tentou fazer com a Barra da Tijuca, que seria o novo centro metropolitano. Mas era apenas uma ideia urbanística que não foi efetivada por falta de uma implementação de política urbana modernista. E nós continuamos levando o povo cada vez mais distante para a periferia. Basta dizer que a política habitacional do município do Rio de Janeiro é tirar das áreas mais bem servidas de funções sociais da cidade, como transporte e outras funções, né? Leva para locais onde não há condição de se ir à escola de ônibus. Na verdade, seguindo a valorização do terreno, a valorização fundiária. Quem tem menos dinheiro vai morar mais longe, sempre isso. E sem disponibilidade de infraestrutura, sem que a cidade cumpra suas funções sociais, que é um preceito que chega na Constituição de 88 e que até agora nenhum prefeito se lembrou disso. Quer dizer, a maioria dos prefeitos, pelo menos no município do estado do Rio de Janeiro. Então, essa questão, eu estou batendo nela há muito tempo, porque está se criando uma visão de desenvolvimento urbano que até o IPUR entrou nessa. O IPUR eu sempre considerei um centro de excelência para o pensamento urbanístico, né? Eu entendo que o IEB tem uma visão que eu considero reacionária e antiquada, porque quer maximizar a condição metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e melhorando os transportes. Isso está sendo escrito a cada 15 dias no jornal O Globo. Sai um artigo tratando desse aspecto, que é exatamente para favorecer um princípio de desenvolvimento urbanístico que é importado de Barcelona, e há interesses, inclusive, de escritórios, né, nessa jogada toda. E a Prefeitura do Rio de Janeiro adotou esse princípio. Isso então, o desenvolvimento urbano está sendo pensado no sentido de maximizar a exploração imobiliária no centro da cidade, deixando a periferia completamente abandonada. Sandrone, você está percebendo que há umas diferenças fundamentais aí entre a questão, a realidade paulistana e a realidade carioca. Inclusive porque aqui no Rio de Janeiro estamos passando por intervenções muito radicais. De qualquer maneira, eu gostaria de voltar à questão da tarifa zero. Pois não. Pelo seguinte, porque nós somos aqui, eu sou totalmente favorável à proposta da Luiza Erundina, com quem eu tive a honra de trabalhar durante muitos anos na Prefeitura de São Paulo e também no Governo Federal, de tornar o transporte um serviço público essencial. Não tenha nenhuma dúvida, mas nós temos um problema muito concreto e imediato para resolver, que é o seguinte: como é que vai ficar a situação daqui a 18 meses? Isto é, daqui até o início de 2015. Esse é o problema. Como é que vai ficar o problema da tarifa? Dá para mantê-la congelada e até diminuir depois um pouco, até o final do mandato aqui do prefeito? De 2016 ou não? Eu acho que dá. Na perspectiva da tarifa zero, eu acho que a gente poderia fazer um trabalho interessante aqui de manter, primeiro, manter a tarifa. Para manter a tarifa, é preciso ver como é que vão se comportar os custos do sistema. Em São Paulo, nós temos uma apuração de custos razoavelmente boas. Boas. Eu tenho acompanhado isso desde que nós propusemos a tarifa zero em 1991. E a apuração de custos é boa aqui em São Paulo. Não é a perfeita, mas é razoavelmente boa. Agora, essa apuração de custos mostra o seguinte: os custos do transporte sobem, têm subido, por várias razões. Uma delas é que 50% desse custo do transporte é mão de obra. Uma das grandes vantagens da tarifa zero é eliminar 20% desse custo, que é o custo da cobrança da tarifa. Se você vai à tarifa zero, você elimina 20% desse custo. Enquanto não tiver tarifa zero, esse custo vai crescer, porque é uma tendência que os salários de uma categoria que faz um trabalho tão estressante como é o transporte, tem que aumentar. Não há como evitar que os salários aumentem. Isso é bom, porque essa categoria merece. Ser motorista de um ônibus nas cidades grandes é um tormento, é uma tarefa estressante, que causa fadiga. Então, a tendência dos salários aumentarem é grande. O vale-refeição para esse pessoal, tudo é uma pressão muito grande. Certo. E há também uma outra pressão, que são as gratuidades. As gratuidades tendem a crescer também, a população envelhece. As pessoas com mais de 60, 65 anos não pagam. E também, nos últimos tempos, uma enorme quantidade de pessoas se incorporou aos estudos, são estudantes que pagam meia. Então, é preciso considerar isso, os custos vão subir. Você pode fazer todas as auditorias que quiser nesse sistema, você vai encontrar o seguinte, pode encontrar muita falcatrua, muito problema, especialmente nas cooperativas. Mas, uma coisinha inescapável, esse aumento de custos. Então, nós temos que ver como é que nós financiamos isso, como é que nós mantemos essa tarifa congelada, o que eu estou chamando de tarifa zero grau, quer dizer, o grau de congelamento, até um prazo razoável em que se possa discutir todas essas questões que foram levantadas aí pelos outros companheiros, que requerem tempo, questões mais gerais, mais estruturantes, inclusive a própria tarifa zero. Certo. Então nós precisamos resolver esse problema agora nos 8 meses seguintes. Eu tenho uma proposta. A minha proposta é a seguinte. Os prefeitos hoje, e até governadores, não têm condições de propor um aumento de impostos. Nem em condições normais eles teriam, porque isso é muito desgastante do ponto de vista eleitoral. Eles não vão querer arriscar a sua reeleição, a sua carreira, propondo um aumento de impostos, que eu acho que seria muito justo para aqueles que vivem nas mansões suspensas e andam de helicóptero, ou que tenham carros importados, carros de luxo, esses poderiam pagar um imposto maior. Mas não é o caso. Para a classe média, o que eu acho que dá para fazer é o seguinte, que ela tome a iniciativa de aumentar o imposto, o próprio imposto predial que paga, o IPTU, que eu chamaria de um voluntário, para evitar que a tarifa suba. Porque se a tarifa subir, essa classe média, que tem alguns dos seus dependentes que usa ônibus, ou então tem uma simples empregada, vai ter que pagar essa diferença. Então dá no mesmo, pagar um pouco mais de IPTU voluntariamente do que pagar num reajuste tarifário que é inevitável. Se o prefeito não fizer esse reajuste tarifário e não houver uma receita maior, ele terá que tirar esse dinheiro de algum outro lugar para evitar o colapso do transporte. Certo. E pior que transporte ruim é transporte inexistente por uma greve. Porque os motoristas e cobradores entrarão em greve se houver algum tipo de ameaça ao seu salário, um atraso ao seu salário, um atraso na entrega do vale-refeição ou outras conquistas que eles tiveram nos seus vários sítios. Então, o nosso problema é como financiar. A longo prazo, ou melhor, a prazo maior, para tarifa zero, é inevitável que os mais ricos paguem. É tá inevitável. Tá a legal. Média nem vai sofrer muito, porque vai ficar elas por elas. E aí dilui, né, na verdade. Né? Deixando de pagar a tarifa, é como se você aumentasse a receita ou a renda dos mais pobres. E permitindo também aos que andam a pé hoje e sofrem por um tempo de pagar uma tarifa, possam se transportar num ônibus. Tá certo. Ô Paulo, muito obrigado pela sua participação. Esse economista e ex-professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Paulo Sandroni, que tem a proposta da tarifa zero, tarifa zero congelamento de preço da tarifa para começar a conversar. Muito obrigado pela sua participação no nosso debate hoje, hein? Obrigado a você. Grande abraço. Tchau. Olha, tem uma questão colocada aí, que são essas gratuidades. Quer dizer, a gratuidade para o idoso, a gratuidade para o estudante, elas são bancadas pelos governos. Quer dizer, na verdade, não é a empresa que diz assim, olha, tem tanto de gratuidade aqui. Ao contrário, a empresa ela põe obstáculo à gratuidade. Obstáculos, né? Então, é uma questão que o governo paga e não tem o retorno. Tem em todas quem teria o direito não tem. Não tem direito. Certo. Então, a coisa não pode seguir por aí. Por outro lado, essa questão de aumentar a IPTU, é aumento de impostos. Hoje tem uma grita geral no país. Aumento voluntário. Me pareceu, Alcibíades, que a realidade paulistana é muito diversa da realidade carioca. E isso praticamente tornou o Paulo Sandroni aqui quase que um alienígena na nossa discussão, porque a questão do transporte o coletivo de passageiros em São Paulo é bem mais equacionada, melhor equacionada do que a nossa, fato, né? É, nós estamos aqui numa situação em que nós estamos brigando contra a caixa preta dos transportes coletivos, dos ônibus, e enquanto ele lá diz que a planilha de custos é até razoável. Quer dizer, então, ele tem uma malha de metrô que é incomparavelmente melhor do que a nossa malha de metrô, sim. Eu só queria chamar a atenção para o aspecto tributário. Eu entendo que o tributo tipo imposto, ele não pode ser dirigido para uma prestação de serviço, assim como é a taxa. A taxa é um tributo que é ligado a uma prestação de serviço direto. Então, aumentar um imposto para aplicar na questão do transporte, não dá garantia de política nenhuma de que essa arrecadação vai ser dirigida para a questão do transporte. Como nós temos visto, né? É uma questão de pacto, é uma questão dos políticos pactuarem com a sociedade. E aí o professor Canagé estava falando é da mais absoluta correção com relação à política que hoje existe na cidade do Rio de Janeiro. Quem já pegou na vida um ônibus para Campo Grande, para Vargem Grande, aí falando da Zona Oeste 2 ou da Zona Oeste 1 para Campo Grande, sabe a diferença de um ônibus da Zona Oeste e da Zona Sul. Certo. Sabe a diferença. Uhum. Onde abundam baratas dentro dos ônibus. É. Então, a gente no Rio tem um primeiro desafio, que é o enfrentamento às empresas de ônibus. E aí, congelar essa tarifa e, progressivamente, rumo à tarifa zero. Esse negócio dos ônibus é que, até isso tem sido dito aqui nessa série de matérias, de programas que nós estamos fazendo sobre isso. Os ônibus, com raras exceções, são chassis de caminhões com carroceria de ônibus. E isso são arremedos. Os degraus são altíssimos, as pessoas têm dificuldade de acesso. Você tem poucos ônibus que têm a disponibilidade do elevador para cadeira de rodas. Em resumo, você tem uns ônibus que são horrorosos. Essa questão das baratas até parece que é coisa menor em vista desse cenário. Eu tenho colocado fotos no Facebook porque eu ando de ônibus. Agora, por exemplo, eu saí 7h30 de casa, de Vargem Pequena, para chegar aqui 9h30. E eu também viajo no BRT até Santa Cruz, e depois eu pego um ônibus de Santa Cruz para Itaguaí, que é pior do que aquelas carroças que existem no interior da Bolívia. E isso ninguém tá verificando, como é que se faz essa passagem de Santa Cruz para Itaguaí. E para chegar aqui, levando 2 horas de viagem, condução, eu tive que pagar R$13 de um ônibus, porque senão eu chegaria a 1h da tarde aqui. Quer dizer, isso aí impacta a mobilidade, Alcibiades, que a gente discute toda sexta-feira no Clube de Engenharia, de uma forma trágica. Não é nem dramático, é trágico. Nós temos locais na nossa cidade onde você tem um atendimento melhor e outros pior. Lá no fórum, o pessoal de Jacarepaguá diz assim, ó, Jacarepaguá é uma outra cidade. Lá acontece o seguinte, tem um estupro na van, aí eles suspendem a van. A van não circula mais lá, né? Então, o olhar no Jacarepaguá é diferente do olhar no centro, o olhar na zona sul, e isso é muito ruim. Quer dizer, é necessário criar mecanismos de participação popular, e o fórum briga por isso. Por exemplo, a implantação da lei de mobilidade urbana, que vai ser obrigatória até 2015, caso não seja implantado nos municípios, deve perder algum tipo de investimento, né? A gente está perseguindo isso. Aqui no município do Rio de Janeiro, inclusive, já tem dotação orçamentária na Câmara dos Vereadores para fazer o estudo, criar, implantar o Conselho de Mobilidade Urbana com Participação Popular. É necessário isso porque a gente vê as iniciativas. Por exemplo, na Câmara de Vereadores, como nosso colega colocou aqui, tem um esforço lá muito grande do Eliomar em criar uma CPI. Olha, nós já estamos calejados, sabemos como é que funciona aquilo lá. Aquela casa, ela é eminentemente governo. Então... Ontem o Eliomar esteve aqui no programa e ele disse que a base, o governo, 24 vereadores estão fechados com o governo em qualquer situação, com o governo municipal, em qualquer situação estão fechados. Então eles lutam contra essa primeira resistência. Segunda resistência é você conseguir os votos necessários para a apresentação do requerimento de criação da CPI. Isso está sendo vencido também, é uma luta difícil. Ontem a gente falou isso aqui, ele disse que... E aí, depois que você instalar a CPI, aí vem essa que você falou, Sibeli, o que essa CPI vai apurar realmente? Quer dizer, nós temos uma rede de relações promíscuas entre o poder público e as empresas de ônibus de transporte coletivo de passageiros no Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro, como você atestou agora, Canajé, que a gente fica cético com relação a esse tipo de coisa. É, até porque, como eu coloquei no Facebook, essa Câmara de Vereadores, a maioria, ela pega carona na Rio Bus e tem a catraca livre para ir no cofre da Fetransporte. É isso, tem denúncia feita. É. Tem denúncia feita. E como acontecia desde a época do Chagas Freitas na Alerje, quando o presidente da Alerje distribuía dinheiro da Fetransporte no banheiro. Essa relação, história é antiga. Essa relação da Câmara Legislativa promíscua com as empresas de ônibus, para mim, se aplica também ao Poder Executivo. O prefeito mente quando diz que não desonerou, quando diz que não subsidiou as empresas de ônibus. Subsidiou, sim. O ISS, com relação às passagens de ônibus, caiu para 0,01%. O prefeito mente. Ele subsidiou, desonerou e ainda deu aumento. E o professor lá de São Paulo, desculpa, Luiz, eu esqueci. Paulo Sandrone. O Paulo Sandrone diz que um dos custos com a tarifa zero que vai baixar é com o pessoal. Ok, tá certo. O problema é que aqui no Rio, isso acontece muito, porque tem um troço chamado motorista júnior, que quem mora na Ilha do Governador sabe muito bem, que o cara, o motorista, o trabalhador, ele é motorista do ônibus e ainda é cobrador. Amplamente explorado. Ou seja, se já não bastasse a situação dessas carroças, onde a gente é tratado como gado, se não bastasse esse custo absolutamente abusivo, que só privilegia os donos das empresas de ônibus, que são os maiores financiadores do prefeito nas suas campanhas eleitorais, a gente ainda tem esse abuso com relação aos trabalhadores. E por isso que o povo foi para a rua. Por isso que a gente mobilizou. Pois e é por isso exatamente. Que a gente quer tarifa zero. E por isso também que Brasília se sensibilizou e abriu as portas do Palácio do Planalto para receber os representantes do movimento Passe Livre, mas a presidenta disse logo de cara que é inviável essa ideia do Passe Livre. E aí como é que fica? Se inviabilizou antes da conversa, já fica uma situação mais difícil. No discurso da presidenta, ela usa um transporte público de qualidade e acessível. Eu quero saber, Dilma, o que é acessível para você? Essa questão da presidenta, naturalmente, ela está mal assessorada, né? Porque ela não deveria, ela tinha que aproveitar essa situação. Quer dizer, quando você coloca mais de 1 milhão de pessoas aqui no Rio de Janeiro, Presidente Vargas, tem um clamor da rua, tem que aproveitar esse momento, implementar aquelas políticas que era objeto de campanha, né? Porque agora tem uma sustentação popular, uma sustentação da juventude. Se não aproveitar esse momento, sinceramente, fica mais ou menos, como eu estava falando anteriormente, na Câmara de Vereadores. Os movimentos, de uma maneira geral, sempre que vem uma movimentação que já atingiu o número de assinatura, para uma CPI, fica todo mundo contente. Mas aquilo passa para o primeiro turno, segundo turno. Me parece o seguinte, que é uma forma de pressão interna ao governador para conseguir mais alguma vantagem, que mais de qualquer forma, aquela proposta que interessa à população não vai para frente. A gente tem acompanhado isso. A presidenta diz que é inviável, mas os prefeitos todos, antes, ou melhor, logo depois da primeira passeata, antes dos 100 mil, também dizia que diminuir 20 centavos era inviável. E o povo mostrou que era viável, com a passeata aumentando cada vez mais. Então, quem vai provar que é viável é o povo na rua, e não a presidente, que realmente, nesse caso, ela está demonstrando que não entende nada de transporte. Assim como eu também não entendo de transporte, mas eu entendo de sistema tributário, eu entendo de política urbana, como todo brasileiro deveria entender. E eu acho que nós estamos agora, temos uma grande oportunidade de discutir tudo isso com a proposta de uma nova constituinte, que eu acho que uma nova constituinte não pode ficar apenas no sistema político eleitoral, como pretendem fazer. A reforma política. É, eu quero uma reforma política. Não pode ficar na reforma política, pura e simples. É, eu quero, inclusive, discutir o sistema tributário, o sistema eleitoral. É, aí a gente vai entrar, a gente vai entrar numa outra discussão, é um outro programa. Mas é verdade, você tem toda a razão. Apenas e até na discussão dizer, existe essa constituinte exclusiva ou não existe? A Constituição permite ou não permite, mas isso já é uma outra questão. O que eu voltaria aqui é essa questão do passe livre, que o pessoal da Maiara, Vivian, que foi liderando a turma do MPL a Brasília, atestou lá, é uma coisa desconhecida. Ela disse, a presidência da República está despreparada para essa ideia do passe livre. Se está despreparada para o passe livre, se esse é o momento ideal para fazer pressão, como é que a gente vai sair desse bico aí, dessa sinuca de bico? Preparar as autoridades. É a hora da população com participação participar. Com perdão da redundância. É hora da gente participar dentro dos fóruns e ir para a rua e fazer acontecer. Aqui no Rio, a gente tem o fórum de mobilidade no Clube de Engenharia, tem o fórum de lutas contra o aumento da passagem, que é uma instância democrática, horizontal, abundantemente ocupada por estudantes no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Inclusive, eu queria, Luiz, deixar uma convocação hoje às 6 da tarde, hoje, terça-feira, às 6 da tarde, no IFIX, ali no Largo de São Francisco. A gente vai ter a plenária do Fórum de Lutas contra o Aumento da Passagem, o Coletivo de Resistência Popular da Zona Oeste 2, que eu integro, vai ter a sua representação lá, para a gente discutir quais serão os novos pontos de luta. E eu tenho certeza que o Tarifa Zero, pelo que eu já estou acompanhando, pelo que eu participo desse fórum de lutas contra o aumento da passagem, está nessa pauta, é prioridade 01. A gente tem que discutir como a gente vai para a rua e de que forma a gente vai pressionar. Como o professor Canagé falou aqui, é hora de fazer mobilização política para isso virar viável politicamente como pacto político, lógico. É verdade. Agora, uma coisa que também tem se falado muito aqui nesses microfones aqui do Tema Livre é da necessidade do engajamento de organizações, sindicatos, partidos políticos, mas o que nós vimos nas manifestações de rua foi o repúdio às bandeiras, tanto de sindicatos quanto de partidos políticos, de centrais de trabalhadores. Mas não do MPL, né? O MPL não... Não, porque não tem bandeira também, não é uma organização. Mas o MPL não impede a participação das organizações populares. Ao contrário, eu acho que... Mas nós vimos, o que nós vimos foi o repúdio. O repúdio. O que apareceu... De alguns setores da sociedade. Sim, é o que apareceu na televisão. O MPL, quem passa a mão na cabeça não aparece na televisão. Agora quem dá a cacetada aparece, é claro. E é essa questão que nós vimos acontecer. Então, como é que fica essa a mobilização? Eu falo isso, Alcibiades, porque você é responsável pelo fórum que se reúne toda sexta-feira no Clube de Engenharia, é uma instituição respeitabilíssima e pode mobilizar mais ativamente, mais intensamente, sacudir um pouco mais esse balaio de gatos aí para a gente poder ter uma discussão mais séria sobre isso, inclusive chamando sindicatos, chamando partidos políticos, chamando quem quiser. Golo, essa questão é incidente, né? E o teu programa é a válvula de escape. É aqui onde a gente pode colocar essas ideias que a gente está colocando, da forma que a gente está colocando, sem nenhum tipo de manipulação, sem nenhuma edição. O que a gente tem assistido na grande mídia aí é exatamente pegar um movimento que tem um posicionamento, né? E tentar fazer a cabeça de quem assiste, que está ligado nessa tela aí, desviando para caminhos que eles acham que devam ser aquilo, né? E aqui não, nesse fórum aqui, né? Nesse programa, a gente pode colocar claramente, inclusive o alcance aqui é uma coisa fantástica, né? Que o rádio ele tem um alcance que pega todo mundo. E o rádio não precisa você parar e ficar em frente a essa tela. É a ideia que nós temos aqui com a série de debates do Tema Livre. Mas eu queria saber de você, do Fórum da Mobilidade Urbana lá do Clube de Engenharia, se vocês têm condições de agitar mais. Não, olha só, no Fórum nós temos diversas entidades. Dessas entidades que participam no Fórum, todas elas estão voltadas para isso. Por exemplo, o Sindicato dos Engenheiros tirou uma nota, ontem teve reunião do Conselho Diretor do Clube de Engenharia, que se posicionou favoravelmente a isso. Todas as entidades que compõem lá, que são mais de 200, né, estão favoráveis a isso daí. E a gente tem essa reunião e cada vez crescendo mais, assim como está crescendo esse movimento de rua, e lá você tem as representações desses movimentos. Eu considero interessante o movimento, você não ter exposto uma grande liderança, mas é lógico que tem uma liderança em nenhum movimento. Ele se constitui e vai para frente se não tiver alguém organizando. E tentam passar a ideia que não tem. Quer dizer, não é um anarquismo, né? É porque não é, acho que é sendo uma coisa anarquista, né? Anacrônica também. Mas a verdade é que não há passeata de 50 mil sem liderança. Essa coisa não é. Pois é, como não existe almoço grátis, como você falou antes. Mas então eu estou achando aqui no final do programa, nós estamos caminhando para o final, que o negócio é ir lá para o Clube de Engenharia sexta-feira às 6 horas da tarde e pressionar todas as entidades que estão presentes nessa discussão no Fórum de Mobilidade Urbana para que a gente agilize mais isso aí, não perca o timing da rua, o timing do clamor, enquanto está no calor dessa coisa. O que você acha, Thiago? Até para que todos se formem sobre a importância do transporte público para a vida urbana. E aí, Luiz, eu queria deixar um rápido pensamento. E a tarifa zero é o nosso ponto 01 de pauta. Quais são os ganhos sociais da tarifa zero? Você que está ouvindo a Rádio Nacional dentro do seu carro aí, certamente você está parado no engarrafamento. Bom, com a tarifa zero, isso não vai mais acontecer. O uso do transporte público vai aumentar. Provavelmente você vai estar dentro de um ônibus e vai chegar lá mais rápido. Ou dentro de um transporte de preferência sobre trilhos e vai chegar mais rápido. Isso aí é o ganho social, fora o ganho ambiental. Porque legal. O transporte individual acaba tendo um impacto ambiental gigantesco. Então, esses fóruns, o Fórum de Mobilidade Urbana, o Fórum de Luta contra o Aumento da Passagem, tem que servir também para a gente se formar e levar para a rua essas ideias que faz com que a mobilidade urbana seja um direito e não mercadoria. É nisso que a gente acredita. Canajé, a sua intervenção final aí. Para mim não há dúvida nenhuma que nós temos como foco hoje a questão do preço da passagem, né? Nós temos esse padrão que deve ficar congelado até a gente discutir as alternativas, mas eu vou ficar sempre chamando a atenção da necessidade da gente discutir uma nova cidade com um novo tipo de mobilidade que garanta o transporte público como um direito social, assim como todas as outras funções urbanas e também todas as funções sociais da cidade devem ser garantidas, não apenas o transporte, porque não adianta ter um bom transporte se a cidade estiver toda desorganizada. É, então, essa é a minha preocupação. Legal, você agora. Golo, a pergunta que você fez sobre como o fórum pode participar, o fórum está construindo uma proposta, transporte público, pontos para um programa de reivindicações. E temos já um documento base que está no site do Fórum de Mobilidade. Qual é o site? O site é mobilidadeurbanarj.org.br. www.mobilidadeurbanarj.org.br. E estamos aceitando através do site, tem lá um contato, para contribuições para a construção desse programa aqui. Da mesma forma que lá no Sindicato dos Engenheiros já está a movimentação com o professor Romulo Rico, né, para a gente tentar desvendar a planilha de... Ok. Legal, Thiago, para terminar, rapidinho, queria deixar três convocações. Primeiro, para a gente endossar o Fórum de Mobilidade Urbana lá no Clube de Engenharia. Depois, hoje à tarde, a partir das 12, principalmente a partir das 4, ocupar as galerias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pedindo a CPI dos ônibus, é importante. E a partir das 16 horas, no IFIX, no Largo de São Francisco, o Fórum de Lutas contra o Aumento da Passagem. O último recadinho é toda a força para quem luta contra a vida sem catracas. Tarifa zero, já! É isso aí, o Tema Livre vai ficando por aqui. A senhora, quero agradecer a participação do arquiteto e urbanista Canajé Vilhena, do Tiago Vinícius Mantuano da Fonseca, do coletivo Resistência Zona Oeste 2, estudante de História da Universidade Federal Fluminense, que mora no Recreio dos Bandeirantes e padece para chegar a Niterói para estudar. E o Alcibíades Fonseca, coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia, que toda sexta-feira, às 18 horas, se reúne ali na Rio Branco 124, na esquina 7 de setembro. Você já está convidado a comparecer em nome do Tema Livre. Chega lá e diz que é amigo do Tema Livre, ouvinte do Tema Livre, será bem recebido. Tá certo. Grande abraço para vocês, um ótimo dia. E amanhã às 10h05 o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.